Você está ouvindo Ortonormais Podcast. Domingo, 1 de junho de 2008. Essa é a terceira edição do nosso podcast. Eu sou o Cafetão Cubano, cheio de cremosidade e crocância. Estou aqui com vários convidados à nata da blogosfera. Hoje a gente vai ter o inoxidável, o inefável Dot. Dot. A gente também conta com a presença eterna do Anônimo. Eu. Temos também o quase físico. Opa, tamo aí. E mais uma vez o nosso Android querido, o Moita. Eca! Quase físico, qual vai ser a pauta de hoje? Então, cara, a pauta de hoje é gafes com mulheres. E todo mundo sabe que nerd tem muita dessas, né, cara? Uhum. Então, juntando aqui todo mundo, a gente vai ver se consegue alguma coisa bem interessante aqui. Bobear, se ficar muito grande, a gente divide isso aqui em dois podcasts pra lutar. Não vale procurar contos eróticos no Google, hein? Tem que ser não experiência própria. Não vale, tem que ser experiência própria ou de um amigo seu. É. Tipo, eu tenho um amigo, ele se chama Vafetão. Não, mas, ó, eu vou ficar de fora dessa conversa porque... Vocês sabem, eu tenho namorada e mulher nenhuma gosta que o homem fique falando de experiência com ex, né? E nem de ouvir experiência do amigo dele que começa com V. Não, outra coisa, eu queria lembrar todo mundo que pedir desculpa porque a gente demorou muito pra fazer esse outro podcast. E é que, pô, pra fazer todo mundo ficar online é complicado. Tipo, Cafetão tem duas faculdades e um cabaré pra tocar. O Dot tem um mestrado. O Anônimo, o anonimato. É longe pra caralho. Então vamos lá. Quem vai ser a... e eu queria propor pra vocês, né? Durante o podcast, a gente pode achar alguma vítima na lista do Skype pra gente convidar e a gente fazer pergunta se tem alguma gafe pra contar com mulheres de relacionamentos anteriores. Alguma pessoa, assim, completamente aleatória. Tipo, pesquisar qualquer nome no negócio? É, José, Jovair. Beleza. Quem? Quê? Dot. Bom, eu vi. Ah, é aquele barulho que ele faz com as axilas. Ah, tá. Então, beleza. Quem vai ser a primeira a contar? Eu tenho uma que é com o Dot, cara. Não, peraí, explique melhor isso aí. Tá muito estranha essa história. Não, é uma história envolvendo a barriga dele. Você fez uma gafe com ele? Não, eu tava com ele na hora. Ah, só peraí, pergunta, você tava ficando com ele? Não sei. Alguém tá espirrando. Eu tava. Então, eu acho que o Dot devia contar essa história, cara. Não, eu me abstenho dessa, eu só corrijo. Então eu vou contar, então. Eu tenho total liberdade. Fica à vontade. Tá bom. Estamos eu e o Dot na faculdade, à toa, largadão num banquinho de praça, uma coisa parecida. Ele vê uma menina longe assim e fala, nossa, aquela lá é a Maria sei lá o quê. Muito gata, faz tal matéria comigo. Putz, é muito foda, e blá blá blá. E ficou falando, né? Enchendo a bola da menina. Aí ela veio caminhando na nossa direção, né? E quando começou a chegar meio perto, ela começou a encarar o Dot e ficar dando risadinha pra ele. Aí eu falei, putz, né? Que foda, cara. Ela passou, eu falei, meu, você tem noção do que aconteceu? Aí ele, não. Ah, tá afim de alguma coisa, não sei o quê. Eu falei, pô, não sei, meu. Vai fundo lá, cara. Vai atrás, né? Aí eu peguei e levantei pra ir beber água, né? Fui beber água e na hora que eu tô voltando pro banquinho da praça, tá lá o Dot na mesma posição que eu deixei. E com um detalhe, cara, a braguilha dele tava aberta, cara, escancarada, assim, todo mundo na rua via. Agora foi, porra, eu acho que eu entendi por que a mina tava rindo pra você, meu. Aí ele falou, fantoche. Olha pra baixo aí. Tá rindo do meu fantoche. Foi isso perigoso. Eu vi nos olhos dele aquela coisa, tipo, não vai rolar mais. Decepção. Se ela riu, né? Se ela achasse bom, é que ela deu risada, então. Mas ele fechou a braguilha ou deixou aberto aberto ao público? Olha, cara, ele começou a coçar a virilha pela braguilha. Dava pra ele até pegar alguma doença daquele jeito. Polinizar alguma mina. Ainda bem que não entra polícia dentro da faculdade. Essas são as vantagens. Não teve um lance parecido também quando vocês estavam na aula, parece, daí vocês estavam falando de alguma mina, aí o Dot falou uma coisa muito alta e a mina olhou pra você. Como é que foi isso? Você lembra? Nossa, cara, é a ruiva, Dot. Mas na verdade vocês me pegaram de vítima só porque eu não participei dos outros, vocês vão só sacanear com a mim. Não, cara, não. Ó, eu juro que se você contar essa em detalhes, eu conto a da vez que eu fiquei babando na aula de programação. Ah, não, mas essa da ruiva foi porque realmente ela era muito assim, exageradamente feituda. E ela se espreguiçava na nossa frente e mesmo espreguiçando ficava gigantesco. E num momento desse, eu meio descontrolado, falei, nossa, se eu tivesse feito daquele, eu fazia muito dinheiro. E ela olhou pra trás brava, só que depois que eu falei, eu baixei a cabeça. Olhando pra ela, era o quase físico. Não, ele falou imediatamente. Ele falou e. É, o safado falou e imediatamente abaixou a cabeça. E eu, pra saber do que ele tava falando, levantei a cabeça. Quando eu levanto. Foi tipo um avestruz. Porque ele era eu. Nossa. E o pior é que na semana seguinte, novamente, na mesma bate-aula, no mesmo bate-lugar, ela tava na sala e a gente tava lá de fora, decidindo se entrar na aula ou não. Aí um sujeito abriu a porta e eu soltei um outro comentário. Nossa, aquilo deve ser silicone. E de novo ela olhou, e de novo tava ele lá olhando pra ela e eu já tinha ido embora. Cara, teve a confirmação que eu não era eu. Foi lindo, foi a prova de que os Azarons existem, cara. Tipo, a porta abriu, ele falou isso, a hora que a porta tava fechando, assim, ela olhou pra mim, a porta fechou, eu tava lá, tá ligado? Com cara de assustado. Agora a gente pode fazer uma pausa pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Beleza. Canal do Balde. Eles são sexys, eles estão molhadinhos. O canal do Balde. Hoje à noite, às 10 horas, as cenas mais picantes em poses sensuais, baldes um dentro do outro, baldes lésbicos, baldes 69, e logo mais às 11 horas, baldes molhadinhos, os baldes mais cheinhos da internet. Livre sua imaginação e delire com libidinosas formas, curvas e alcinhas de metal. Cara, você lembra que a ruiva era fanha? É verdade. Estamos de volta com o nosso Ortonormais Podcast. E enquanto vocês vão contando mais algum caso muito elucidante, eu vou procurar alguma vítima para colocar aqui na lista. Ah, eu só queria deixar claro que o canal do Balde é o único canal aberto com programação erótica. Ah, lógico. E ele tá no canal VHF 152. Quem quiser conferir. Uhum. Peraí, deixa eu anotar aqui. Exclusivamente... Que horário que passa? É o dia inteiro, você... cara. Porra. Balde erótico o dia inteiro, cara. E também disponível como pay-per-view nas melhores operadoras. Cara, falando em balde erótico, eu lembrei daquele programa infantil colombiano, lembra? Que tinha um Anacleto? Dinossauro Anacleto? Nossa! Chileno. Chileno. 31 sou minutos. Sou um cara. Dinossauro, meu nome é Anacleto. Mas o melhor era o microfone. É, tipo, tirando que isso já foi uma gafe com todas as leitoras. Nossa, essa foi a gafe coletiva do século, cara. Vamos voltar. Eu queria registrar que eu fiquei calado nesse tempo inteiro. Que? Abri a boca. Mas você é nosso amigo, então isso automaticamente faz você cometer gafe. Isso se reflete, cara. Essa... É. Vai, vamos pensar. Bem, vamos pensar. Eu tenho um caso. Então tá, conta aí. É um caso que aconteceu numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás. Foram dois amigos meus que foram no aniversário de um colega deles. Certo. Um colega, sei lá, um companheiro de república. Chegando lá, tal, balada, mulheres, bebida, mulheres do emprego desse cara que tava fazendo aniversário. Daí meus dois colegas conversando e mulheres ao redor. Quando o aniversariante chega para o amigo do meu amigo, que por sinal faz física, né, que droga. Faz física, tá quase terminando física. Droga. O aniversariante chega pra ele, que tava. Nós, que ele e o amigo estavam conversando com a mulher. O aniversariante chega. Viu? Conta pra ela do seu indutor de supernovas, cara. Nossa, cara. Que potes de maionese. Que aproximação estratégica. É muito sensual um papo assim, cara. Isso sobraram só os meus amigos ao redor. Todas as mulheres sumiram. Do mapa. Eu vi. Trocaram os meus amigos pelos jogadores de futebol americano que estavam próximos. Estavam próximos tentando dançar samba. Isso. Não. É bom lembrar que eles estavam tentando rebolar numa tentativa patética, tava ridículo. Não, cara, pior que foi a. Eu e o Anônimo somos invocados, né? Convocados pra ir nessa festa. E, porra, eu já odeio. Foram amigos meus, não. Ah, verdade, né, cara? Verdade. Foi amigos e um deles era quase físico. Aí. É. Ah, então eu não tava lá, né? Não. Ah, não sei, você já se pôs no meio agora. A gente tentando proteger. Cara, é foda, eu tava lá quietinho, tentando não aparecer na festa, ficar tranquilo lá, de repente aparece um cara tentando me apresentar uma mina e fala umas merda dessas, sabe? Tipo, olha, ele é maluco e você cumprimenta ele. Ó, ele tinha mais chance de apresentar você pra mina se ele te apresentasse falando, olha, esse é meu amigo, ele tem gonorreia. Olha, o cafetão já fez isso comigo, cara. É verdade, lembra, cara? Tipo, sério? É, o quase físico, ele tava lá quietinho, amarrotado, que nem uma roupa velha na cadeira. Tipo, vasculhando perfis no Orkut, né? Na comunidade, mulheres que amam nerds. Olha assim. Aí ele abre num perfil lá, aí, nossa, que mina legal. Ai, eu queria tanto ter coragem pra falar com ela. Aí eu, sabiamente, fui atrás dele lá, olhei a foto dela, fui na comunidade, achei o perfilzinho dela lá. Aí eu falei, olha, você pode estar achando isso muito esquisito, mas você não me conhece, eu não te conheço, mas eu tenho um amigo que ele tem febre amarela em estado terminal e ele ia ficar muito feliz de receber um scrap seu. É que ele viu você, viu sua foto, achou você muito, muito legal e ele não tem coragem pra falar com você. Então, se você puder fazer esse favor, obrigado. Não, eu posso só dar um detalhe da história que o Cafetão contou? Pode. Namorei essa mina por um ano e meio. Pronto. Ela descobriu que ele não tinha febre amarela. Ela... Quando ela viu que não tinha febre amarela, ela falou, beleza. Era o diferencial, cara. E demorou um ano pra ela descobrir, né? É porque o amarelo e o branco tá muito perto um do outro. Mas beleza, vai lá, Dot. Ah, eu acho que o senhor tiver que contar, porque é preciosíssimo. Então, ó, antes de vocês começarem a contar, eu vou colocar alguém aqui na linha pra gente entrevistar, tá bom? Eu não conheço, ninguém conhece. Vamos conhecer agora. Pergunta qual foi a pior coisa que ela observou em um nerd. A pior coisa que o nerd falou pra ela. Ah, não deu certo. Não deu certo. Vamos achar outra. Maria Eugênia. Nossa. Não. Fala que ela ganhou um micro-ondas. Bem, fica aí o convite pro próximo podcast. Quem quiser participar de perguntas idiotas, mande o seu contato. Esteja online quando a gente estiver fazendo. Aí, é claro, tem que dar um motivo por que tem que participar. Tem que dar um bom motivo. Exatamente. Uma redação com 90 linhas. Espaçamento 1,5. Aliás, e fotos seminuas não serão negadas. Ah, essa tem. Essa tem chance, hein? Essa eu acho que vai, hein? Não vai. Não foi. Puta merda. O que você ia contar, Dot? Manda aí, vai. Achei. Vamos lá. Nossa, eu li glicerina. Também. Qual o nome? Conectando. Vai. Eu acho que ela não tem microfone, cara. Não é problema, não tem um monitor e tô aqui. É verdade, cara. A gente não contou como o Dot tá aqui nessa história. Como que ele tá? Tela azul. O Skype dele travou, cara. Ele tá em tela azul aqui e não pode fazer nada. A única saída dele é apertar reset. Bem, eu acho que... O Moita, você não tem uma história, hein? Ah, cara. Eu parei pra pensar, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Verdade, né, cara? Mas, Moita, isso lava a alma, cara. Não, mas eu parei pra pensar. Não tem nenhuma história que seja engraçada do tipo... Triste, né, Moita? Não tem nenhuma história engraçada do tipo braguilha aberta, manja. Daí não tem muita graça. É. Tipo, nenhuma mina da comunidade... Eu adoro Star Wars. Viva Harry Potter. Não, quero ser Hermione. Hã? Quero não, ser não. Hermione. Quero ser o quê? Hermione, cara. Que merda é essa, cara? É a menininha do Harry Potter, sabe? Mina gata do Harry Potter, cara. Harry Potter sucks. Tudo. Que... físico. Solta a história, hein? É. Qual história? A história que você prometeu contar, se o Dot contasse a dele. Ah, é verdade. Tá. Acontece o seguinte, eu nunca tive uma habilidade muito destacável em programação, o que me fez reprovar a primeira vez que eu fiz essa matéria. Aí, na segunda vez... Tá chamando, cara. Vou fazer parada da história? Não, conta. O que é isso? É mulher ou homem? Eu não sei, cara. A gente vai descobrir já, cara. Beleza. Vai contando... Quase. Então, vou contando. Aí o que aconteceu? Eu tô lá nos primeiros dias de aula, né? Todo empenhado. Falei, putz, eu preciso passar nessa porra dessa matéria. Isso aqui é, né? Tem que passar nessa porra. Tô lá me empenhando ao máximo, olhando aquela lousa, tentando entender aquela porra daqueles códigos lá que eu não entendia nada. E comecei a, sabe, todo compenetrado e comecei a sentir um negócio gelado na minha mão. E vai, eu sei lá, o negócio gelado não tava me incomodando, sabe? Então, sei lá. Eu não tava ligado o suficiente pra perceber o que que era. E aí uma hora eu me toquei, falei, pô, o que é isso? E a hora que eu olhei pra baixo, tinha um fio de baba ligando a minha boca até a minha mão. E... meu Deus. E imediatamente quando eu vi isso, né, minha reação foi limpar, né? E depois olhar se tinha alguém vendo isso, né? E pro meu azar, né, comum, tinha duas meninas lá na frente, assim, com aquela cara de nojo, sabe? Tipo, putz, cara, coisa nojenta. Meu, foi aquela coisa, tipo, duas que eu sei que eu nunca mais vou ter menor chance na vida. E eu acho que elas contam pras outras, porque as coisas ficaram complicadas. Não andam muito bem por aí? É, mulher, cara, mulher tem consciência una, tá ligado? Se uma viu, todas veem, cara. É perigoso o negócio. É. Lembra aquele menino que tava babando na aula? Olha que o Orkut dela. E manda o Orkut pra todos lá. Aí faz um blog e posta no blog. Secreta. Faz um blog. O menino que babou na minha aula. Verdade. Será que tem alguma comunidade minha? Ah, procura aí. Baba Branquelo. E aí, então, capitão, vai desistir. Eu tava procurando aqui. Vai fundo. Vai, e uma certa menina. Uma certa menina, tinha uma beleza não muito convencional, e assim, feia, chegou no quase físico e falou, eu faço qualquer coisa pra ter você hoje. E ele disse, vai buscar um pastel de carne. Cara, isso foi horrível, cara. Isso é trauma de quando eu tava no colegial, cara. E ela foi buscar o... Me levaram pra uma boate, cara, porque assim, né... Nerd é foda, você tá querendo ficar quieto no final de semana, aí vem aquele monte de amigo teu e fala, ah, vamos sair, o que você tem que sair, você não vai pegar manhã nenhuma, assim, aí você tem que ir, né, aí você acaba sendo arrastado. É lógico, aí no CS você vai conseguir muito mais mulher. É verdade, tô lá, né, naquele inferninho, puta apertado, cara, e essa mina ficava lá, esfregando em mim, e vinha e passava, e escolava inteiro em mim, puta merda, né. Aí a mina veio e falou, não, eu faço qualquer coisa pra ficar com você, é só falar. Eu falo, arruma um pastel de carne pra mim, então. No meio da palavra. Olha, agora eu lembrei de uma coisa muito, uma cena muito legal. Tipo, tava lá o quase físico no ônibus. Aí veio outra garota com uma beleza assim, não muito convencional, e mordeu o ombro dele, cara. E saiu aquela baba assim. Os caninos, assim, tudo babando, cara. Foi lindo. É, né, cara? O instinto animal das meninas, né? Você vê? Instinto animal, cara, ela ia te comer. Você então... exala muitos feromônios, cara. É. Acho que ela tinha o tamanho desse. Infelizmente, ali era feromônio de pé grande, cara. Porque, olha, a mina era maior que qualquer um. Nossa, aí, cara. Acho que ela. Ou maior do que eu, até, cara. Maior que você. Bem maior. Umas três vezes. Na oitava série, eu tinha uma amiga que eu pentelhava muito. E que sempre que eu via ela de costas, alguma coisa assim, eu ia lá e cutucava ela, né? Tipo, sei lá, na barriga, assim. E ela dava uns pulos absurdos, né? Aí tô um dia lá andando pela minha cidade e eu vi uma mina andando de costas. Eu falei, pô, olha lá ela, né? Fui atrás da mina e pá, cutuquei a mina com tudo, tá ligado? A menina dá um puta grito, meu, e vira, e não é a minha amiga. A mina correu atrás de mim um quarteirão inteiro, cara. Quanto tempo você namorou com essa depois? Não. Essa não rolou, não. Cara, tá difícil. Acho que o pessoal só abre o Skype pra falar com alguém. Eu também. Olha, eu acho que pra isso foi feito o programa. Não. É, qual a finalidade do Skype? Eu acho, é. É, senão ele ia ser um processo do Windows que ia se ligar. Você liga, já abre o Skype. Mas nunca ninguém deixou aberto, será? Esperando que um cara aleatório chamasse pra uma conversa com mais quatro, cara, pra falar sobre gafes com ex-namorados? Esse pessoal não tem visão. Epa, eu não namorei todas, hein? Olha lá, chamando. Essa vai. Vai lá. Todo mundo, né, tenso, olhando pro status da mina. Ou pra uma tela azul. Ou pra uma tela azul. Opa. Olá, como é Fabiane? Assim? Alô? Fabiana. Oi, oi. Oi. Essa é meia, que linda. Essa é meia. Oi, Fabiane, tudo bem? Oi. Sabe quem é? A mulher tá falando oi. Oi. Ô, Kelly, não é pra fazer essas coisas. Vixe. Ah, eu acho que é de companhia. Oi, Fabiane, você tá me ouvindo? Kelly, tá vendo colocar a Kelly, tá? Bom, pessoal, a gente vai desligar essa ligação, vamos deixar a psicologia da Havaiana de pau correr solta lá na... sei lá onde que é essa mulher. E... ué, cadê o Dot? Meu, mas muito bizarro. Muito bizarro isso. Ah, o Dot eu acho que deve ter caído, cara, porque faz tempo que eu não vejo nada dele. É azul, cara. É, putz, ele deve ter apertado alguma coisa, então, né? Ué, mas... é, o reset. Só o reset que ele tinha que apertar lá. Oh, mas eu não tô ouvindo moita também. Nossa, vamos terminar logo, antes que todo mundo caia, velho. Nossa, que saco. É, então, vamos terminar por aqui. É, eu gostaria de... dizer que eu aprendi muito com esse podcast, aprendi que o Skype é uma porcaria pra conhecer gente nova, porque a gente passou uma hora e meia tentando chamar alguém pro podcast, pra gente fazer uma entrevista, e não apareceu ninguém, quer dizer, ninguém que prestasse. É, ou que não estivesse batendo nos filhos. É. Também aprendi que... é, acho que isso foi eu, só. Eu aprendi que eu nunca mais vou participar de uma porra de um podcast desse... sem escutar as merdas das histórias dos outros primeiro. E vocês são um bando de filho da puta. Nossa, cara, é verdade, né? Acho que todas as gafes que comentaram aqui, só você participou, né? É, não, tudo bem. Pô, se eu não percebi, eu tava perto. Pô, coincidência incrível, cara. É azar, cara. E você, Anônimo, o que você aprendeu? É, eu aprendi que... quando a gente bate em crianças, melhor desligar o microfone. Alguém pode ouvir. Verdade. Não, mas isso só fica entre a gente, a mulher lá e todos os assinantes do feed nosso, né? É, beleza. Então tá bom, a gente fica por aqui. Ah, e aqui vão algumas cenas do próximo podcast. Ah, é verdade. Até mais, pessoal. É. Então, Nana, a pergunta que não quer calar é: o que é a síndrome de Haushauser? Então, tem outra pergunta?